Compact, Oceania 62, 1-1, com 124 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Campinas. Oceania 12, 1-1, autorizado na Axia Índia, ponte para dono 02, 89, incrível no 015. Índia, no ponto de espera 7295, Oceania 62, 1-1. Certo. 958, bom dia, continua a aproximação, aguardando que está livre. Na sua escuta. Voo 1865 decolou aos 49, Gol 1963, autorizado decolagem de 190, 0 graus 139. Autorizado decolagem de 10, gol 9.63. Pode participar até posição 01. Autorizado ingresso, reporte interno, Alfa Equipe. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, 629, bom dia, manter ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 629. Do 7, bom dia. Número 7, repórter no ponto de espera da Oscar. No, 958, livre pouso na 0, 190 graus, 129. Livre pouso, 4958. O 9963 decolou aos 52, controle 120, decima 8. 208, 963, bom dia. 6211, após o ETR, linha e manter na 0. Após o ETR, linha e manter na 0, 6211. Né? 207, confirme apenas o comandante. Cliente, prossegue para o ponto de espera da Oscar, aguardando autorização. Outra 958, fala 52, direita, fala 1, 2, 1, decima 1. Direita, 2, 1, 1, 4, 9, 5, 8. Isso aí, bom dia, gol no 649. 649, bom dia, continua a aproximação, guarda do escarito. Bom dia, na escuta. 6, 2, 1, 1, autorizado decolagem, 1, 0, 1, 1, 9, 0, graus, 1, 0, 9. Autorizado decolagem, 1, 0, 6, 2, 1, 1. Rojão 07, constante na que se era baixo altura, decolar a partir da cabeceira 35, tráfego agora na final do 1-0. A baixa altura até a cabeceira 35, aguardando a direção de decolagem, guardião 07. O 1-6, constante apenas para informação, o helicóptero até que se era baixa altura, sobre a cabeceira auxiliar, não interfere com a aproximação. Guardião autorização de pouso. Sente na escuta, 1-6-4-9. Torre, 4958, voltando, confirme a frequência do software. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1. Falo, bom dia, azul, 4958, Kilo Pass 3, 4 Romeo. Kilo Pass 3, 4 Romeo, 4958. Guardião, agora da presente autorizada de decolagem, 190 graus, 119. Janer 6211, decolou 54, controle 120, decima 8. 1208, bom dia, Janer 6211. Fora do solo, Guardião 07. Considere o 54, parou de tampão e transfere controle 120, decima 8. 1208. Sala 55, direita, sala 1, 2-1, decima 1. 2-1 no 1, gol 649. Salvador, eu vou no 649, ele vou na Fox, Salvador, é o gol 1649, vou na Foxtrot. 1649, Alfa, Juliette, botão 05. Alfa, Juliette, 05, 964. Salvador, passarelo 2229. 2229, bom dia, continua a aproximação, repartir trem baixo travado. Passará com trem baixo travado 29. 229, chegue trem, livre pouso na 0, vento 190 graus, 129. Livre pouso, baixar travado, 2229. Bom dia, alterar na cabeça. Autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02-85, no 015. Índia, 295, 1015, 3, 153. Bom dia, Torre de Salvador, Santa 3, 153, ponto 0, 10, pronto. 3, 153, bom dia, Linha, mantenha no 0. A Linha, mantenha no 0, tá, 3, 153. Tango, meu patango, bom dia. Como você está tirando sobrevoo básico 50? 29. Autorizado a decolagem, estão no zero, tem 3, 153. Controle do 0, tem 58, adiciona 0, 2, 1, meu patango, salve o saldo. Solo, bora, 2, 2, 9, portaria, tá lembrando? 2, 9, quilo, passe. Alfa, Juliette, moto no 3. E Alfa, Juliette, remoto no 3. O seu biotronomia e o quase 50. Você falou 04, controle 1, 10-0, decimal 8, bom voo. 10-0, obrigado, bom dia. Salvador, Alfa Tango, Whisky, Sierra Tango. Tango, bom dia, então sai. Tá sempre o vento, por gentileza. 190 graus, 1-2-2. Sessão mais pra frente, cancelar, prosseguir visual para 17, o Whisky, Sierra Tango. Repartindo na visual, Whisky, Sierra Tango. Entendi, vai reportar. Referências visuais, propõe cancelamento da presente, prosseguir para 1-7, o ISEADA. Cancelado 1-0-0-6, base pela direita autorizada, reparto na cena da pista 1-0, tráfego já avistado. Sala de base para o final, ISEADA. Final do 7, o Isquiatango. Livre pouso no 7, vento agora 200 graus e no 59. Livre pouso, Isquiatango. Papa Tango, prossiga. Confirme. Pessoal, deixa eu me táxi. Então, repassando o ponto de espera da Papá, o ajuste agora é 1-0-6. possível, esse é na 07 no PB, chame táxi. Alô, Salvador na escuta do TAM, Papa Romeu, Mike Alpha November. Mike Alpha November, bom dia, o Papa Romeu, Mike Alpha November, solicitando autorização de reboque na posição remota, número 12, para o pátio principal, gate número 9. Autorizado, reboque, reporte antero, Mike Alpha November. Sim, requerei o reboque na sequência e informarei o teste. Tá, Salvador, é o voo 9759, tá sem informação Golf, para autorização, Tinger 4. 9 Guarulhos, nível 360, via Pesolono 0, total bateria, economista 0, curva direita, saída da El, transição ótima, controle 1-20-8, acena 5561. Autorizado, nível 360, decola da pista 10. Israel Montepa, 3-8-5-5-1, lá pelo 1-0. Uma transição Montepa, ponto push, voo no 7-9. Israel, transição Montepa, reportará o voo no 7-9. Uniforme, bom dia, autorizado, ingresso reparte pronto, Romeu Papa Tango. informe, resposta do ponto de espera do Papá como número 3, o ajuste no 0 no meio. Alô, tá mandando o voo 9759, push, back, acionamento, porta 4. Autorizado, push, portais, com 759. Autorizado, encontrar 1759. Bom dia, passei 2223. É 2223, Brasil. Para conquista 180, vai dando conta. Zero conquista autorizada, você coloca a pista no zero, curva direito. Sai da boa, pós, boa, forma rota, direto vai para o piloto, pós direito. Controle em 20, decimal 8, assina 5553. Para conquista 180, descobrir a curva direita após Arbor, Elefa após o Flow. Controle 120.8, transponde 5.5.3, passageiro 2.2.3. Manda Bush, o passageiro. Para o táxi do 9759, está com 80, agora 3.30, eu também até na Galeão. O táxi com 9, táxi via Índia, depois espera do 902, 895, que negar o 90, no meio. Via Índia, ponte da 10, 10 no meia, 295, 179. Paulo Salvador, Papa Romeu, Mike Alfa 90, informando o teste de rebote no gate número 9. Ai, Feli. Graças, bom dia. Direto do canal 7, reporte pronto. Romeu Vodão, para informação, um helicóptero mantendo 500 pés sobre Pituaçu. Quando visual com o mesmo, informe ao controle. E sobre o farol de Itapuã, chamo o mesmo, em 120, decimal 8. Tio, chamada 208. Reporte visual com tráfego, Romeu Sopetango. Pode, tio, vai reportar. Manu, Mandiago 1759, quantidade da 10, pronto. Manu 759, bom dia, linha de cola 10, vento 200 graus, 129. A linha de cola 10, voo 1759. Vitor Tiago Telma tem a posição. Bom dia, boa noite, 49, autorização, Porto Seguro, informação, hotel. Confirmo, senhor Gonçalo. É o voo na 649, autorização, Porto Seguro, informação, hotel. Sim, o voo na 649, sou autorizado, Porto Seguro, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da Eoleza, Bideve, Real, Peruísque, 50. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5566. Autorizado 360 para Porto Seguro, via Peruíte 50, decolando a 10 com curva direita da Eoleza Bideve, 1208 é o controle, 5566, transponde para 649, posição 05. 649, procedimento correto, estão prontos para o pushback, estacionamento. Chamada. Gente, mais prova de fome agora. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5565. Rádio 234, procedimento correto, estamos pronto para o feedback, acionamento. Tchala, até decola os 33, controle 208, vovô. 208, tchala, até. Mike Bravo, Yankaliari, mantém o 97. Bravo, uniforme? Mike Bravo, uniforme. Esquerda via pista, reporte alinhado, pronto, 97. Quatro, dois, três, quatro, autorizado, Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa e Anti Hotel. Prossiga, Alfa e Anti Hotel. Solicita a autorização de reboque do Parque 3 para o Parque Principal, posição 01. Quem é que vem no Sofilão? Encontrar no Parque 3? Positivo, Parque 3, posição 5 Lima. Gente, eu estou autorizado, o Unidos Revolte do Parque 3 já passa para ingresso no Parque 1. Alfa e Anti Hotel, encontrará para ingresso no Parque 1. Vai decolagem, 17, vento 1, 8, 0 graus, 15 nós. Vai quebrar o uniforme. Passarinho 2223, estão autorizados, chame pronto para o táxi. Quem chama para o táxi, graças. Bom voo. Boa noite, obrigado, dá o uniforme. Salvador Tower, good morning, go 10902, established, ILS 12. Good morning, India, contra no 0, chame torre 11895, ajude no 06. Do not see interfere your approach. Okay, we're still looking for the crash. Roger, Papa Romeo, Vitor, Hotel Delta. Vitor, Hotel Delta, play. Cajazeiras para retorno em mar, pouso visual com Airbus à direita. Confirmo, destino em Rimar? Afirmo. Após controlar em Rimar, vento no aeródromo 150, corrija 190 graus, 15 nós. Vitor, Hotel Delta, ajustado 1016. Mesa 6, sou 190 com 15, reportará controlado em Rimar, o Vitor Hotel Delta. Azul 4234, após o bonde da Gol contra a final, alinhar e manter. Passarinho 2223, com 63 a bordo, alterna Salvador, com 6 horas de autonomia. 2223, 13, está autorizado o táxi Apache 1, táxi da Índia. Ponto pé no 0, chame torre 1895, ajuste no 0, 16. Gente, via Índia, via Apache, Índia. Ponto espera com 2,5, ajuste no 16, está com 2,2,2,3. Pushback acionamento, Bono 649, posição 05. Bono 649, aguarda pushback acionamento. Aguarda, Bono 649. Low 1092, approve the task by Alpha report for Juliet. Roger, approach Alpha, will be reporting this morning. Juliet, 01092. Siga, Serra. Hotel Juliet Serra, estou autorizado, Manati, meu pé, de coluna 7. A curva à direita, corredor SE, controle 120.8, transpon 20121, apenas confirmando, faz 4. Acionamento da psicológica, chame torre 11895, ajuste no 016, hotel de dia Serra. Off Yankee Hotel, está autorizado para prosseguir o reboque até a posição 01. Off Yankee Hotel, prosseguindo o reboque até a posição 01. Prossiga, hotel de dia Serra. Autorizado acionamento de táxi. Alô, seria uma previsão no 649? No 649 afirma, após 09 da Zupa, retorno à retaguarda, autorizado. Pushback, chamando pronto para o táxi. Após 09 da Zupa, passando a retaguarda, autorizado, chamando a táxi, no 649. 08, bom voo. 08, bom dia. Mike, é o Juliette, consiga? Agora... Gente, ingresso final no 7, reporta curto, trem checado, Mike e Afiliad. Autorizado a decolagem 10, vento 190 graus, 15 knots. Parcelia, se voa 092. Azul, na em cima, tem posição. Viu, 092. 2223, Nicolau 244, controle 208, bom voo. 208, graças, bom dia. Gente, Mike Eco Juliet, ajuste 1016, com os autorizados, pista 17, vento 190 graus, 15 nós. Salvador Alto, Enquetel, finalizando o reboque na posição 01, Graça, bom dia. Gente, bom dia. Retura, 649 com 112 a bordo, 2 horas e 50, alternado Galeão. Fala 649, está autorizado o táxi, a parte 1, táxi Índia, com espera no 0, chame torre 11895, existe altímetro no 0, no 6. Autorizado o táxi, pátio Índia, pode esperar 1895, 1016, ajuste no 649. Cacete, backtrack e libera na papá, frequência livre estacional, bom dia. Afirma. Let's see, I'll proceed.